É. Esse plano é bolado pra favela. É desse jeito mesmo. Falou, falou. Opa, opa. E aí? Quem é vai sentir a sensação? Será que favela? Cisa Bardock, muita treta rebaixado, riscado pelo chão, poesias no asfalto, é total drama concentrado em quatro molas. Choca a primeira vista, bate imóvel, ordem própria. A responsa em nós é marca registrada. Herança dos corre da Blinks, malote, pipoca, se caga. Tintim só na malícia, ligeiro com a estratégia. Só moleque monstro que debate vai pra guerra. É quente, areia, praia, asfalto e terra. 51 a rota, coca, fubeca da gazela. Xandão Twister, triciclo bike. É barraquinho, quiosque, canoa e iate. Conga do prezinho, Nike, Ronaldinho. Chinelo com prego, 16 bolhas no estilo. Vagabundo, roll, só balança e função. Arrepia, parceiro, só quem tem a sensação. Aê, Dindin, traz pra nós sem sequestrar, madame. 10 milhões de libras se quer ver meu show, governante. Quem frita salame se não tiver ovo frito? Restaurante chique, real food, denada e tu bandido. Presença na festa, lupa G5, num isso filme. Escolhe a modelo da VIP, Playboy ou da Trip. Eu tô firme com a guerreira fazendo só a chuva. Nunca deixar a esposa em casa e trair com puta. Canto, canto sim, canto até pros amigos. 1 milhão pra quem é conhecido. Ouro pra nós, mais ou menos pros fracos. Cartel dos loucos na função, vem com nós no embalo. Canto, canto sim, canto até pros amigos. 1 milhão pra quem é conhecido. Ouro pra nós, mais ou menos pros fracos. Quem vem lá, cês função, Vitor de Galachão. É na altura, no opinião, noite estralada de sábado. Banguela na imigrante, só pra ver se o mar continua salgado. Calor demais, pinguim de lingerie, sou a madeira. Bolando plano, e a consequência, Lampião é Maria, quando o chicote estrala. Tô chegando no punk, desviando das barcas. Making off pro DVD ficar embaçado. Várias latas de semi põe no mercado. Maçã em cerveja, bandido da caneta do novo milênio. Sucesso vivão, me bop no pico, esse é meu prêmio. Zica sai de ré, trafica a ideia na fé. Se a intenção é má, depende do que cê quer. Escrevi com dor, não pela dor, namorei uma moça enterrou. Pétala, espinho, flor, a mulher que o guerreiro sonhou. Mas sem querer ser quem é, é no pianinho. Cê fala mal português, quer falar que nem os gringo. Abraão é já humilde, não pode ser bobo. Bom, não é ser palhaço, monstro, tem que ser louco. Deus é fiel, é nosso, em alta voltagem. Cowboy no boi, nós e low bike, e low rider. Tô fora de fila, de banco e crédito no fone. Oferecimento nós mesmo, na produção do 12. 7 taças da ira de Deus, não são 7 caneca. Louco que é vagabundo, vagabundo que é louco, não paga comédia. Canto, canto sim, canto até pros amigos. 1 milhão pra quem é conhecido. Ouro pra nós, mais ou menos pros fracos. Cartão dos loucos na função, vem com nós no embalo. Canto, canto sim, canto até pros amigos. 1 milhão pra quem é conhecido. Ouro pra nós, mais ou menos pros fracos. Quem vem lá, se função, Vitor de Galachão. Peraí.